on the mic, but your music sucks. Not me, I got to know beats. I'm an entertainer, not a lyricist. I'm so far from all you cats out there. If I get popular, I know that ain't fair. I got 9 million plays and 1200 friends. Don't hate the player, man, hate the game. I never force anyone to listen. My music never send a bulletin, never post a shit. I'm a musical youth and I rules the nation. Something is wrong with this generation. They just want to play games like GTA, eating some junk food and smoke weed all day. And when the freaks come out at night, they're dancing hard and they're getting high. Guess who's making big bucks on this? I got something MCs can kiss. You just don't care. You're looking all dressed up in your fancy clothes. I got you dancing as the music goes. The club is spinning round to the cowbell sound. So stomp your feet and shake the ground. Make way for the ladies who are ready to play. We're gonna party like it's Saturday. I got something MC to kiss. I got something MCs to kiss. And I start to rap, and I start to rap, and I start to rap like this. I got something MC to kiss. I got something MCs to kiss. And I start to rap, and I start to rap, and I start to rap like this. Yeah, up is going just a little higher. Jump, jump till you get tired. One for the ladies, two for my DJ, three to get ready. We gotta let the beat play. Four to the floor, you can kiss my ass. I'm the least working girl in show business. Yeah, and I come home at six while you sleep. We don't quit, so that's on the beat. So I don't have any job to attend in the morning. No boss on my shoulders to check how I'm doing. And maybe that's why I don't do so much. I left school too early, cause I was on the rush of making my own dough, of doing my homework, to travel the whole world, to try all kinds of stuff. I even tried out to play saxophone, and you'd be the first one to hear how it sounds. Boa noite, começamos a emissão com Ufi, ouvimos MCs Can Kiss. A Mosca, um programa de Alexandre Pinto, em direto a partir da Rádio Lisboa. Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. O meu nome é Alexandre Pinto e hoje temos uma hora complicada pela frente. Começamos com a americano-francesa Ufi, que lançou o seu disco Sex, Dreams and Denim Jeans em 2010. E foi um disco que na altura parece que não foi muito amado. E mesmo agora também me parece que não. Ora, vem a propósito da nossa obsessão com a música pop. Dizem que ela teve um papel importante na definição da música pós-2010. Um dia havemos de falar mais disso. Hoje temos muita coisa para ouvir, mas vamos andar um pouco por todo o lado. Seguimos agora com o Jordan Rakai. Lançou em 2017, ou seja, no ano passado, o seu disco Wallflower. Nele vamos ouvir Sorceress. Além disso, alerto para o site da Rádio Lisboa, que a partir de hoje vai ter uma pequena interação com os seus ouvintes, num bloco de imagem que o Zé nos concedeu para usarmos como quisermos. E não sei se lhe vou conseguir dedicar muita atenção durante a noite de hoje, mas vamos ver como é que corre. Ora, ficamos com Jordan Rakai, e depois disto vamos para um momento belíssimo desta emissão de hoje. Possivelmente o ponto mais alto vai ser antes dos 15 minutos de emissão. Ficamos com Sorceress. Sejam bem-vindos, eu volto já a seguir. Até já. Darkness growing over me silently. It's creeping closer. Depths try to take hold of me violently. They seem to hold her. Snake, I try some wizardry patiently. You seem to bolster. Hate towards my imagery vacantly. You are the sorceress. You are the sorcerer. Bom, já terminou a música de Jordan de Rakai. Estava aqui em algumas experiências. O disco chama-se Wallflower, saiu no ano passado. E a emissão de hoje vai ser dedicada a muita música contemporânea. E seguimos desde já com um trabalho que saiu no dia 30 de dezembro de 2017. Na música nacional. Foi lançado pela AVNL Records, que é portuguesa. E é da autoria de Conan Osiris. Ora, eu não sei como preparar o meu público para isto. Mas vamos ouvir Borrego, o disco chama-se Adoro Bolos, e este é possivelmente, foi o melhor disco, o melhor último disco a sair do ano passado, de certeza absoluta, e não sei ao certo se ele vai competir neste ou nas listas do ano passado, para melhor trabalho 2017/18, mas é um trabalho interessante e ficamos com Borrego, eu não sei se vamos ouvir duas faixas disto, e cá vai, da autoria de Conan Osiris. Ou Conan, será Conan? Possivelmente é Conan. Estamos a ouvir diretamente do Bandcamp e agora sim, até já. Oh, Eu tinha avisado com alguma antecedência que hoje ia ser uma emissão diferente, com momentos especiais. Ouvimos Borrego de Conan Osiris. Há tanta coisa a dizer sobre isto. Mas se calhar passamos já para uma música seguinte e ficamos com Adoro Bolos. Se calhar não ouvimos inteira, depende de como isto estiver a correr. Ora, o disco já saiu no Bandcamp, saiu, como disse, dia 30 de dezembro. É um disco já do ano passado e tem o custo de 7€ através desta plataforma. E seguimos agora com Adoro Bolos. Bom, e até já. O meu problema, às vezes nem o dia, nem o lume, nem o sangue, nem o pus, nem o fogo, nem a cruz querem resolver. O meu problema, e o problema é, eu adoro bolos e o posibilizé. Eu adoro bolos, mas não amo-te mais a ti. Assim terminamos a viagem pela música de Kona Osiris. Adoro Bolos, é o nome do disco de 2017. Ouvimos Borrego e a faixa Adoro Bolos. É um trabalho sobre o qual muito se poderá dizer. Oxalá ele fale comigo nos próximos dias. E, bom, espero que tenham gostado. Foi um trabalho nacional. Seguimos agora, vamos continuar num registro que não é deste ano. Este já é outro tipo de arquivo. Vamos passar a um disco de nome Outro Tempo. É uma coleção de música eletrónica e contemporânea do Brasil, de 78 a 92. É um trabalho de arquivo por parte de alguém cujo nome me esquece agora, mas eu vou recuperar já a seguir. É uma curadoria individual e tem vários artistas, são vários períodos e vários estilos aqui compilados num exercício de memória. Depois de encontrar este disco, encontrei também um artigo que falava na dificuldade de os brasileiros encontrarem a sua música, que entretanto já foi exportada na altura em que o vinil não tinha grande expressão no Brasil. Ora, ficamos agora com Carlinhos Santos e vamos ouvir Giramundo. E depois, se calhar, ainda continuamos neste disco. Espero que gostem. Eu volto já a seguir. Eu e você. Se não gira, pode até cair, quebrar. Pode até cair na terra, pau e pedra cai no sal. Moeda pode até morrer. Sinto sede, sinto fome, não reclamo, não tem. Muita gente no caminho, sou mais um também. E vou bebendo essa estrada, quero paz. Na caminhada quero ver. Gira, pode até cair, quebrar, pode até cair na terra, pau e pedra cai no sal, moeda pode até morrer. Volta a poesia, sua rima, sua vez. Gira mundo, gira terra, gira eu e você. Se não gira, pode até cair, quebrar. Pode até cair na terra, pau e pedra cai o sal. Poeta pode até morrer. Pode até morrer. Pode até morrer. Esta foi Giramundo, a faixa de autoria de Carlinhos Santos. E seguimos com outra, desta vez de Maria Rita. Ora, eu acho que tirei a faixa que eu queria da lista. Eu tinha três, fiquei com duas e perdi a minha preferida. Mas, enfim, ficamos agora com Maria Rita e vamos ouvir Cântico Brasileiro Nu. E este é um registro diferente, longe dos sintetizadores e de uma, enfim, de uma aura algo espacial que este tinha. Ficamos com Maria Rita, ainda na compilação, que junta os anos de 78 a 92 na história musical do Brasil. Thank you. é John Gomes. Acho que hoje é um daqueles dias em que o meu microfone falha. Seguimos agora com música nova. Olá. Sim. O que vale é que a minha mesa tem vários canais. A parte mic, três deles já estouraram. Ora, vamos seguir com Panda Bear. Lançou música nova. Esta é a primeira música que passamos de 2018, este ano. E lançou um EP chamado A Day With The Homies, que é uma referência a um disco ou um EP também de 1980 e pico. E vamos ficar com Flight, é uma faixa um pouco mais comprida. E o registro é extremamente interessante, faz-me lembrar algumas gravações de soul clássica, daquelas brincadeiras entre vários músicos com vozes. E posso estar a dizer parvoíces, mas vamos aferir e ficar com A Day With The Homies. A canção chama-se Flight. E depois disto passamos à sugestão da Port Calling. Até já. ficamos com o novo trabalho de Panda Bear, ele que vive em Lisboa, já agora, se não sabem, chama-se Flight, do EP A Day With The Homies. A faixa continua por mais um minuto. Eu não sei se será assim tão interessante que ficamos com o som da natureza. Bom, mas quem sou eu para dizer o que é interessante ou não, não é? Ora, eu aproveito para mandar um enorme abraço a um aniversariante que é simultaneamente o ouvinte da Mosca, e sei que há uma grande festa aí em casa, portanto olá a toda a gente, sejam bem-vindos a esta emissão da Mosca, espero que estejam a gostar e que voltem nas próximas semanas. Isto acontece sempre, sextas e sábados, a partir da meia-noite, aliás, sexta para sábado, mais ou menos por volta desta hora. E depois disto, vamos passar ao momento que nos é muito querido em todas as emissões, quando mencionamos a nossa Porto Calling. Porto Calling, a melhor loja de vinil do país, no Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip-hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. Ora, a Porto Calling é uma loja que nos tem apoiado ao longo dos últimos anos, e já são alguns, embora não tenha apoiado ao longo de todo o percurso, como é óbvio, não... Porto Calling é uma loja de 100% vinil que está situada na Rua da Conceição, perto do Hotel Malaposta. Fica também perto da Rua de Cedo Feita, portanto, se estiverem por perto, se forem do Porto ou dos arredores, não se esqueçam de passar por lá. A loja especializa-se nos géneros do rock, do pop, do jazz, do blues, do funk, disco, soul, reggae, dub, ska, rocksteady, roots, hard, metal, punk, industrial e goth. Portanto, se tiverem alguém que, por exemplo, faça anos, fica a dica, podem passar pela loja e de certeza que vão arranjar alguma coisa bonita para lhe oferecer. Ora, temos o acordo com a Porto Calling, todas as semanas há uma sugestão da loja. Esta foi mais ou menos a meias, porque vi o disco na loja e lembrei-me que, enfim, gosto muito de quem vamos ouvir a seguir. O nome do projeto é Spectrum, o nome do disco é Forever Alien, é de 1995, salvo erro, ou 97, e quem está por trás deste projeto é Pete Camber, ele que fez parte do Spaceman 3, esteve envolvido com uma série de pessoas, aliás, há pouco tempo, e acho que também produziu, talvez tenha produzido este último trabalho de Panda Bear, ele já tinha produzido o seu último disco, Panda Bear Meets the Grim Reaper, e este é uma faixa mais pessoal do que é habitual quando ele entra nestes meandros eletrónicos. Chama-se Forever Alien, que tem de resto o nome do disco. Bom, é a sugestão da Porto Calling, ameias connosco e espero que gostem. Até já. Sometimes I think I wasn't made for this life. What becomes of people like me? People who don't fit in. How can a darkness so deep within be part of me? What happens to those alienated by society? How can I endure an existence this painful that odds my feelings? Where is the small piece of human truth that can make sense of this confusion? Thank you. people like me. People who don't fit in. Walking, falling, finding no way out, searching, trying to find reason for existence. Dreaming, talking, thinking. Ficamos com esta belíssima recomendação da Port Calling. Ouvimos Spectrum, que na verdade é Pete Camber, que na verdade também assina com Sonic Boom. Estive, acho que foi uma das minhas primeiras entrevistas, quando ele veio a Praga, e estive alguns minutos à conversa com ele. Isso está gravado e está disponível na internet, portanto se alguém quiser ir recuperar esse momento preliminar da história da mosca. Foi uma conversa muito interessante e a partir daí fiquei obviamente muito grato ao artista. Ora, depois disto, acho que seguimos para música que é maioritariamente contemporânea. Passamos agora para Nada El Shazly, e a partir daqui as coisas começam a virar-se mais para o jazz e para música do mundo, ou seja, música que não ocidental. Ficamos com, como disse, Nada El Shazly. O disco tem o nome de Awar, é também do ano passado, e esta faixa em particular tem o nome de Palmira. Ainda há algumas coisas que eu gostava de passar hoje, estamos a ficar sem tempo, mas... Bom, espero que gostem. E mais uma vez, feliz aniversário ao nosso amigo e a todos os presentes. Espero que estejam a gostar. Bye. Ouvimos a maravilhosa música de Nada El Shazly, chama-se Ao Ar, o disco, a canção Palmira. E se gostaram desta amostra, recomendo que ouçam o disco. Tem alguns momentos de bonita experimentação. Depois disto, para onde vamos? É uma boa pergunta. Se calhar picamos um pouco o jazz, disco também de 2017, sobre o qual não sei grande coisa, muito menos pronunciar o nome do intérprete, Nduduzo Makatini. O nome da canção é bem mais fácil, Windows of Our Hearts. Hoje estou a despejar uma série de coisas que estavam aqui pendentes. Eu espero que não se importem. E depois disto ainda vamos passar pela música pop, mais para o final. Ainda temos um quarto de hora que vai ser bem, bem recheado. Até já. I see you, you are them. Gitogoza, togoza. windows of our hearts. Windows of our hearts. Windows of our hearts. Windows of our hearts. Windows of our hearts. Windows of our hearts. Bom, se calhar podemos continuar mais um pouco, mais um breve momento neste disco. Chama-se E Cambia, da autoria de Nduduzo Makatini. E depois vamos a outros sítios. Ficamos com um momento mais solene deste disco E Cambi de Nduduzo Makatini. Ouvimos um Takati, o segundo movimento. Ora, até ao final da hora temos pouco tempo, portanto, se calhar ficamos apenas com mais uma faixa e eu estou a oscilar perigosamente entre a experimentação ou o apaziguamento. Enfim, são duas escolhas difíceis para fazer a uma hora tão tardia. Enquanto escolho, relembro que a Mosca tem o seu blog em ucoprófago.wordpress.com. É lá que arquivo os podcasts e outros textos sobre arte e cultura em geral e outras coisas. Temos também o Facebook em facebook.com/amoscadarum e desde há alguns meses o Patreon em patreon.com/amosca, onde em troca de uma pequena contribuição financeira simbólica podem apoiar este projeto e receber conteúdo em troca. Não é que valha muito a pena, é mais pelo gesto. Eu esforço-me, mas é complicado. Agradeço a todos os meus patronos, claro. E, bom, estou a tentar fazer algum tempo para depois não ficarmos com aquele silêncio chato quando a música acaba e não há grande coisa a acontecer. E acho que vou mesmo arriscar com na última música de Katie Gately. Ouvia há uns anos, em 2013, na altura quando ela chegou, parecia que ia enverdar por uma eletrónica experimental. Mas o seu disco é de 2016, portanto já saiu há mais de um ano. Na altura passou-me despercebido. e fui agora recuperar, faltava-me material para esta emissão e descobri o seu disco Color de 2016. Vamos ficar com Lift e esta faixa vai a muitos sítios ao mesmo tempo. Espero que isso não vos demova e eu volto para a semana. Espero que tenham gostado desta última hora e é isto. Bom, foi uma boa emissão. Muito obrigado por terem estado desse lado. Mais uma vez, parabéns ao nosso aniversariante e aos amigos que reuniu para ouvir a emissão. Eu volto para a semana. A música tem 4 minutos, percebem? É uma questão de gerir mais ou menos. Até já. I don't wanna go. Assim termina a música de Katie Gately. Se ainda estão, é porque ouviram esta emissão em podcast. Para vocês também um enorme abraço e um muito, muito grande obrigado por, à vossa maneira, também seguirem este projeto Não se esqueçam que podem recomendar a música aos vossos amigos e familiares. Pelos vistos, é uma coisa que corre bem, como vimos nesta emissão. Eu volto para a semana. E pronto. Muito obrigado. Até uma próxima.